pensando em outra boca. Triste é imaginar alguém tirando a sua roupa. Triste é saber que não existe mais eu e você. Triste é deitar na nossa cama e não te ver. Como é que eu posso imaginar que alguém roubou seu corpo? See.